Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel Pinochet, dinossauro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que eu bombo salva de bombas na embaixada. Yeah, yeah. Deixa a gente ignorante, fascinada. E é tão fácil ir adiante que esquecer que a coisa toda tá errada. Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Nada. TV e vejo.